Paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos ler o capítulo 5 do primeiro livro de Reis. Os irmãos me perdoem, mas eu não, hoje não estou tão bem da saúde, então. Vai ser com certa limitação, mas eu não quero deixar de compartilhar a palavra do Senhor. É um texto lindo, fala Salomão e o projeto do templo. Você vai encontrar correspondência no livro de 2 Crônicas, capítulo 2, de 1 a 18. Antes disso, eu quero ler a nossa abertura devocional, enviada pela equipe. O texto diz assim: Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Ele é bom. Irmãos e irmãs, o amor de Deus é maior do que qualquer definição. O poeta tentou descrever o amor de Deus em palavras. E não conseguiu. Então ele compôs o seguinte poema: ainda que todos os mares fossem tinta e todas as nuvens fossem papel, ainda que todas as árvores fossem pena e todos os homens escritores, nem mesmo assim se poderia descrever o grande amor de Deus. Eles nos abençoaram e nós os abençoamos em nome de Jesus. Leiamos então o versículo 1 do capítulo 5. Primeiro Reis, capítulo 5, versículo 1. Daqui uns 20 dias, no máximo um mês, você encontrará tudo isso no blog. Diz assim o texto: Salomão e o projeto do templo. Então Hirão, rei de Tiro, sempre manteve grande amizade com Davi. Assim que soube que Salomão havia sido proclamado rei em seu lugar de seu pai, enviou missionários diplomáticos à presença do novo rei. Então Salomão mandou a Hirão a seguinte mensagem: bem sabes que o rei Davi, meu pai, não pôde construir um templo em reverência a Yahvé, o nome do Senhor, seu Deus, por causa de muitas guerras que sempre o envolveram, até o dia em que Yahvé lhe pôs todos os seus inimigos sob os seus pés. Mas agora vivo um tempo com que Yahvé me tem proporcionado por todas as fronteiras do meu reino, perdão, paz em todas as fronteiras do meu reino, Eu não tenho inimigos e não há perigo de ataques. Por isso planejo edificar um templo dedicado a Yahvé, ao nome do Senhor, meu Deus, conforme Yahvé prometeu a meu pai Davi, afirmando: sobre teu filho colocarei no trono, em seu lugar, e quem destruirá o templo do meu nome? Irmãos e irmãs, aqui nós temos que parar e fazer um pequeno destaque. Então, há uma promessa de Deus de erguer o templo. Não foi Davi, mas foi Salomão que ergueu. O nome de Deus, Yahvé, é o seu caráter revelado, ou a sua auto-revelação, como uma pessoa, não uma energia cósmica. É muito bem aproveitável que nós, nessa hora, reflitamos. Ainda há pessoas que consideram a divindade primeira ou as divindades como formas de energia. O nosso Deus, o Deus Criador do céu e da terra, não. Ele não é uma energia cósmica, embora a tenha. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, irmão, ou qualquer outra coisa, mas uma pessoa de fato, com inteligência e sentimentos. Você vai encontrar Êxodo 20, Deuteronômio 12, 2 Samuel 6, 2 Samuel 7, 13. Davi não só teve autorização de Deus para construir o templo, mas entendeu que o Senhor não daria o privilégio a seu filho, que o Senhor daria, me perdoe, mas entendeu que o Senhor daria o privilégio da construção a seu filho, e humildemente contribuiu. Davi contribuiu com o que pôde, com planos, com provisões para a obra. Verifique em 1 Crônicas 22, 1 Crônicas 28, Deuteronômio 12, 5, 2 Samuel 7, 12, 13, 1 Crônicas 22, 8 a 10. Só que nós poderíamos parar. Deus decidiu erguer um templo. Ele que havia habitado no tabernáculo, no deserto, depois pela arca da aliança que ficava em alguns lugares de Israel, vai erguer um templo. Davi deseja erguer um templo ao Senhor, mas coube a Salomão erguer esse templo. Não é difícil para ninguém. Talvez alguém tenha uma semana de fé, um mês, mas todos os outros não terão dificuldade de entender que esse texto também aponta para a volta do exílio da Babilônia, dos Medo-Persas, quando Esdras reergue o templo de adoração ao Deus vivo e depois Neemias reergue a cidade. Não é difícil para você entender que, na verdade, quem construiu o templo, quem é a pedra angular do templo, é Jesus de Nazaré. E eu quero deixar, ainda que esse seja meu último testemunho, é Jesus de Nazaré. Ele é o templo. E dentro do templo havia a arca. E nessa arca, o pão maná que desce do céu, o sacerdócio representado de Arão e as leis da aliança. Ora, Jesus ergue o templo, ele é o templo, ele prega o reino. Eu vou repetir para você: Jesus inaugura de fato, prega de fato o reino. Como a vara de Arão, ele estabelece o genuíno sacerdócio. E ele reafirma para nós, hoje à noite, ele reafirma, ou quando você ouvir, que o pão que desce do céu é Jesus Cristo. Ele é o maná, ou seja, ele é o templo, ele é a arca, ele é o utensílio que está dentro da arca. Ele prega o reino. Ele estabelece o sacerdócio que é infinitamente maior que de Arão. Ele providencia o maná para as nossas vidas, o pão que desce do céu. E ele também estabelece na aliança, na arca, estavam as leis. O Senhor Jesus estabelece a lei, a ordenança. Não entenda a lei como um processo punitivo. A lei não é punitiva, a lei é orientadora, é pedagógica, é ensinadora. E se você entender a lei assim, você vai ampliar o seu conceito de 10 mandamentos para tudo aquilo que Jesus pregou, tudo aquilo que Jesus pregou e viveu, e morreu, e ressurgiu, e subiu ao céu, é a grande ordenança do Senhor, a grande comissão. Irmãos, irmãos, estão entendendo? Jesus é tudo. É a pedra angular. É o erguimento do templo. Mas para haver templo, precisa haver reino. Ele é o reino. Para haver reino, precisa ter sacerdote. Ele é o sacerdócio, melhor do que Arão. Mas para haver reino, era necessário provisão. Jesus é o maná, é o pão que desce do céu. E para haver reino é necessário um código de aliança entre o povo dele. E Jesus é esse código de aliança, porque a Bíblia diz: no princípio era o Logos estava com Deus, o Logos. Era Deus. Vamos dar prosseguimento ao versículo 6. e, portanto, dá ordem para que se cortem os cedros do Líbano para mim. Os meus servos acompanharão os teus servos, conforme tudo que disseres, porque tu sabes muito bem que entre nós não há ninguém que domine a arte. De cortar a madeira como os sidônios. Quando ouviu as palavras de Salomão, Hirão se alegrou sobremaneira e exclamou: Bendito seja hoje Yahvé, que deu a Davi um filho com grande sabedoria, que governa esse imenso povo. Estava se referindo a Israel. Então Hirão mandou comunicar a Salomão: Eis que recebi a tua mensagem. Atenderei o teu pedido a respeito das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão do Líbano até o litoral e farei conduzi-las em jangadas, ali as desarmarei e tu as receberás em troca. Tu atenderás o meu desejo, provendo meu palácio e a minha corte de mantimento. Assim Hirão passou a fornecer toda a madeira de cedro de pinho que Salomão desejava. Salomão entregou a Hirão, todos os anos, cerca de 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva puro para alimentar todas as famílias que viviam em seu palácio. Período de grande fartura, né, irmãos? Já fizemos uma ressalva de que nem sempre essa fartura alcançou a todos, mas nós temos que aplaudir e louvar e glorificar, porque Deus deu a ele espírito de discernimento e sabedoria, e houve grande fartura em Israel. Versículo 12. Yahvé, pois, concebeu generosa porção de sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido, e houve paz e entendimento entre Hirão e Salomão, e os dois firmaram uma aliança entre si. Eu declaro profeticamente que daqui até a volta de Jesus, os santos vão ser instrumento para manifestar a glória do Senhor. E muitos que ainda não creem, crerão e estabelecerão a aliança com Jesus de Nazaré. Eu declaro isso. E está escrito nos céus e na terra. Agora nós vamos para o versículo 13. É o último bloco, irmãos. O rei Salomão arregimentou 30 mil trabalhadores escravos de todo Israel. Veja, há nuances de injustiça, né? E nós não queremos fechar os olhos, a Bíblia não fecha os olhos para nenhum erro, para nenhuma discrepância, seja ela particular, seja ela familiar, seja ela do reino de Israel. E nós não faremos também. O rei Salomão arregimentou 30 mil trabalhadores escravos de todo Israel, e ordenou que fossem para o Líbano em grupo de 10 mil por mês. E eles se revezaram e passavam um mês no Líbano e dois em casa. Instituiu Adonirão como chefe sobre eles. Salomão também mandou a região montanhosa contra 1.000 homens especializados no corte de pedras e 70 mil homens para transportá-las. Quanta prosperidade, quanta organização, quanta disciplina, quanto método, só podia dar no que deu um período mais próximo da história de Israel. Ele prosperou. Ele colocou 3.300 capatazes que tinham a responsabilidade de supervisionar a obra, de condenar, comandar os trabalhadores. Perdão, irmão, não é condenar, comandar os trabalhadores. Obedecendo às ordens do rei Salomão, eles cortaram grandes blocos de rocha. Quem já pôde observar em filmes, em novelas, em seriados, quem já pôde analisar em estudos arqueológicos, quando nós estamos falando de cortar grandes blocos de pedra, é uma coisa imensa, muito maior do que estamos acostumados. Era pedra, pedra, pedra, pedra, em pelo menos 77% do período de Israel. E agora, depois de 1948, com alta tecnologia, eles estão melhorando um pouco a fertilidade, até bastante com a fertilidade da terra. Mas naquele período, cortar pedra era um trabalho muito grande. E eles cortaram grandes blocos de rocha de ótima qualidade a fim de servirem de alicerce de pedras lavradas para o templo. Pense nisso em relação ao que Jesus falou. Ele é a pedra angular. Os construtores de Salomão, último versículo, irmão, irmã, os construtores de Salomão e de Irão e algumas cidades de Gebal, Biblios, cortaram e prepararam a madeira e as pedras para a edificação do templo. Louvado seja para sempre a bendita e santíssima palavra de Deus. Eu espero que ela edifique a sua vida como está edificando a minha, me fazendo pensar no que Deus fez a Salomão e no que ele pode fazer por nós, mas nós temos que andar segundo o propósito de Deus. E até aqui, Salomão estava basicamente dentro dos propósitos. Eu só deixo uma última palavra. Primeiro, de saudação à pastora Meire. Eu queria estar com ela, conversando um pouco mais sobre vida cristã, mas, pastora, eu não tenho a menor condição de interagir. mas o que nós deixamos de fazer, nós faremos dobrado, se assim o Senhor permite. E quero deixar você, para finalizar, antes da bênção, a palavra: Jesus é a pedra angular do templo. Glória a Deus. E nós somos o templo do Espírito Santo. Me lembra aqui a minha esposa, versada na palavra. Nós somos o templo vivo de Cristo Jesus. E quem habita em nós, irmãos? O Espírito Santo de Deus. E há alguns elementos que você não pode deixar de escutar. E já que está mais lento, escute. Jesus é a pedra angular, nós somos o templo do Espírito Santo. Todavia, dentro do templo, que tudo era de ouro, representando a glória do Senhor, nós dizemos a você, dentro do templo foi a arca que manifestava a presença e a glória do Senhor. E essa presença e essa glória já se fez manifestar no tabernáculo, quando o povo de Israel saiu do Egito, e há três elementos importantes. Ó, você que é professor de escola, anote três elementos importantes. Primeiro, dentro da arca havia o maná, porque o Senhor mandou o maná para alimentar o seu povo. E quem é o maná? O maná é Jesus. É o pão que desce do céu. E o pão que desceu do céu no deserto nada mais era do que aquilo que iria acontecer com a encarnação de Jesus, o pão que desceu do céu. Então, em primeiro lugar, o maná. Em segundo lugar, há uma vara, a vara de Arão, sacerdócio de Arão, uma vara de amendoeira, que floresceu. Diferente das outras 11 tribos, o pastor está me ajudando a lembrar. É muito bom isso. É um gozo poder compartilhar a palavra com os que amamos. Bom, mas o reino tem dois elementos, letra A e letra B. Letra A, o reino é a pregação de Jesus. Pastor, se eu tivesse que dizer o que Jesus, o bom pastor, pregou 3 anos, de 3 anos a 3 anos e meio, por toda a parte que ele foi, se nós tivéssemos que reduzir a uma palavra o que Jesus pregou e o que ele estabeleceu, eu respondo, letra A. Ele pregou o reino e estabeleceu o reino. Só que o reino dele não é desse mundo, é um outro reino paradisíaco que está para se cumprir na volta soberana e magnífica dele. E letra B, o sacerdócio tem a ver com ministério. Ali no deserto foi o ministério de Arão. Na reforma protestante, isso foi recuperado em grande parte. Em tudo, não. Em tudo, não. É só você estudar um pouquinho. Estuda 6 meses, 1 ano, pronto, já entendeu o que eu quero dizer. O sacerdócio como um todo não foi restabelecido. Mas hoje o Espírito Santo está aqui, sabia? E ele está falando com você. E ele está dizendo: você é nação de reino e sacerdócio para Deus. Vocês são reino e sacerdócio para Deus. Promessa já para Israel, depois para a igreja e para nós. Se por um lado a pregação de Jesus era o reino, porque o reino dele não é desse mundo, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, por outro lado, ele quer um reino de sacerdotes e sacerdotisas. Esse é um elemento que não foi alterado. Em praticamente 100% das denominações, as mulheres não ocupam o espaço que deveriam ocupar, a não ser aquelas novas que têm surgido e onde a própria líder é uma mulher, mas isso é exceção das exceções. Esse é um elemento. O reino e o sacerdócio. O reino, porque é a nossa pregação, e o sacerdócio, porque é o exercício do ministério a ser pregado por nós, homens e mulheres, jovens e crianças, os mais idosos, todos devem colaborar com isso. Então, eu falei de 3 itens. Eu falei do pão que desceu do céu, letra A. E esse pão que desceu do céu é Jesus. Jesus é o pão que desceu do céu para nos alimentar espiritualmente, emocionalmente, fisicamente a vida inteira. Segundo, eu falo do reino e do sacerdócio. O reino é a pregação, o sacerdócio, o exercício. E nisso está a vara de Arão, né? E terceiro, e último, para encerrar, as tábuas da lei. Ou seja, a constituinte. Ou seja, a lei. Nós, quando nos aliançamos a Deus, nos aliançamos a princípios. Não princípios moralistas ou legalistas que fizeram com que homens e mulheres não enxergassem a Jesus, mas eu quero que você amplie esse conceito de Gênesis 20, dos 10 mandamentos, eles continuam válidos, mas eu quero que você amplie para toda a palavra do Senhor, toda a pregação do reino. Por quê? Porque a pregação do reino, as ordenanças, a palavra, a orientação do Senhor é o vínculo que nós fazemos. Nós fazemos uma aliança. Eu sou servo, tu és o Senhor. Eu agora ando segundo a tua vontade, que está expressa na tua palavra. E por outro lado, ele se agrada por ter filhos e filhas que andam segundo tudo aquilo que ele orientou na Bíblia Sagrada. Muito obrigado, Senhor, por esse milagre e agora me conduza aonde o Senhor quiser. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, o poder, a consagração, a participação, a coparticipação no templo, na arca, nos utensílios que estavam na arca, as tábuas da lei, a vara de Arão, o pão que desce do céu, sejam uma constante para nós e para todo o povo de Deus, e assim permaneça, hoje e para sempre. Amém. Amém. Amém.